Dário Rocha. CD Batidão do Melody. A inovação amapaense. Sempre com as novidades pra você. Aceita que é pressão. Manda 007. Oi, numa noite de repente que você desistiu da gente. E eu não vou nunca mais me entregar. E pra você eu não vou mais voltar. É aqui no Caribe, é aqui no Caribe Show. Tenho certeza que um amor vou encontrar. É aqui no Caribe, é aqui no Caribe Show. Tenho certeza que um amor vou encontrar. Produção e mixagens DJ Breno The Best. Sempre mixando e produzindo os melhores CDs do Amapá. Banda 007. Oi, numa noite de repente que você desistiu da gente. E eu não vou mais me entregar. E pra você eu não vou mais voltar. É aqui no Caribe, é aqui no Caribe Show. Tenho certeza que um amor vou encontrar. É aqui no Caribe, é aqui no Caribe. Você está curtindo CD Batidão do Melody. Batidão do Melody. Volume 1. Pra você ouvir, dançar e se apaixonar. Alma gêmea, minha pequena, me perdoa por tudo que eu te fiz passar. Minha lua, quando o sol se deita, o anjo que eu cuida, o teu amor é apaixonar. Sou garimpeiro do amor. Sou um das marcantes que chegou pra ficar. Nas mixagens, os DJs que fazem a festa. DJ Bruno The Best e DJ Heraldo Considerado. Detonando só sucessos pra você dançar. Passando Amapá. Manda 007. Todo dia fico esperando sua ligação, esperança de você voltar. Você não faz ideia do quanto eu já chorei. Volta pra mim, meu amor. Eu já cansei de sofrer. Eu de Melody, a inovação amapaense, sempre com as novidades pra você. Aceita que é pressão. Manda 007. Mas eu vou te mostrar esse isso. É hoje o sol. DJ Betinho Bujaruz. É o Gilson, som da galera, com o DJ Gilson e Nival Show. E o DJ Betinho Bujaruz. É o Gilson, o som da galera. Banda 007. Você está curtindo CD Batidão do Melody. Volume 1. Produção e mixagens DJ Breno The Best. Sempre mixando e produzindo os melhores CDs do Amapá. Manda 007. Preste atenção. Hoje não quero te magoar. Chegou ao fim. Estou cansado de tanto chorar. Te entreguei meu amor, mas você não soube me valorizar. Deixou o nosso amor se acabar. Oh, saí com essa equipe. Quero mais é viver, esquecer de você. De tanto chorar, te entreguei meu amor, mas você não soube me valorizar. Deixou o nosso amor se acabar. Oh, saí com essa equipe. Quero mais é viver, esquecer de você. Pracinha de preparem, se preparem, a inovação chegou, é CD, Batidão do Melody, pra cima. Vem cá menina, escuta o que eu vou te falar, e vem dançando, vem comigo, vem pra cá, vem conhecer o que temos aqui, vou te levar no ver o peso pra tomar um açaí, na estação tomar um tacacá, muita gente bonita com certeza tem por lá. As iguarias vou te servir, maniçoba, vatapá e o patu no tucupi. Nossa cultura não tem igual, ferrado, tecnobrega, carimbó é o pastral. Que tem festa de aparelhagem, com os melhores DJs comandando as mixagens. No domingo tem Mangueirão, lá no estádio olímpico é Leão versus Papão. Aqui o povo é de fé, acompanha na corda o Círio de Nazaré. Belém do Pará, você é a minha paixão. Belém do Pará, eu me orgulho de você. A mais linda da Amazônia, a estrela do Pará, vem em você. Belém do Pará, você é a minha paixão, a cidade que eu amo. Serrana, das Mangueiras, das Praias, o Portal da Geraldo Considerado, Estúdio Três Irmãos, produzindo os melhores CDs do Amapá. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá cedo, hein? Te vejo amanhã, ansioso estou, pra te dar amor, zero solidão. Espero amanhã, espero amanhã. E não demore muito, quero contigo estar. Melody, a inovação amapaense, sempre com as novidades pra você, aceita que é pressão. Geraldo Considerado e DJ Breno The Best. Solta o som, meus DJs.

Sim.